Igreja Nova Unção de Deus. Igreja Nova Unção de Deus. Preparando uma noiva para Cristo. Sejam bem-vindos. Boa noite, amados. Com certeza o Senhor está conosco. Amém? E há de falar o nosso coração, de nos envolver, de nos fortalecer. Você há de voltar para casa cheio da presença de Deus. Quantos creem, digam amém. Se você trouxe a Bíblia, abra por gentileza a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Mateus, o capítulo 11. Amém? Para a glória de Deus. Isso, amados. Evangelho de Mateus, o capítulo 11. Para facilitar o nosso entendimento da palavra, se você está anotando, você pode escrever dessa maneira o título da mensagem: Aprender para ter descanso. Amém? Se você quiser anotar, você pode anotar isso. Vai facilitar o entendimento. Nós precisamos aprender para termos descanso. O texto que nós vamos ler, irmãos, é um texto conhecido. Acredito que a maioria conhece de cor esse texto. Mas não despreze a palavra. Dê atenção e eu creio que o Espírito Santo vai te fazer entender. Amém? Às vezes nós cometemos este erro. Quando abrimos um texto da Bíblia que já conhecemos, às vezes nós desprezamos aquele texto porque já conhecemos o texto. Deus quer falar conosco. Quantos que chegaram lá? Mateus, o capítulo 11. Nós vamos começar a leitura do versículo 28. Que o Senhor Jesus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pare e vamos entender isso aqui, cara. O Senhor, ele fala na palavra dele, você já conhece. Ele começa no versículo 28 com um convite apenas: Vinde a mim, todos os que estão cansados, não é isso? Oprimidos, tem versão que diz sobrecarregados. E qual é a promessa que ele nos faz? E eu vos aliviarei. E com certeza nós já cumprimos essa parte. Com certeza nós já aceitamos e atendemos esse convite do Senhor. Por isso que nós estamos aqui. Mas se analisarmos, irmãos, a vida de muitos, vamos perceber que muitos que aceitaram o convite do Senhor de virem até Ele ainda não estão plenamente aliviados. Ainda não estão plenamente, vamos dizer assim, libertos da opressão que fez com que essas pessoas viessem ao Senhor. Muitos ainda não alcançaram o descanso prometido pelo Senhor. E por que não? Porque muitos ainda não aprenderam. Perceba que o Senhor Jesus disse: Venha a mim, eu vou te aliviar. Mas ele também diz: Aprendei de mim. Ele até se apresenta como manso, humilde de coração. Mas ele diz: Aprendei de mim e alcançarei descanso para as vossas almas. O problema é que muitos, irmãos, não desejam aprender. A verdade é que quando surgem os problemas, quando surgem as dificuldades, o nosso costume é de dar o chamado jeitinho brasileiro. Vamos tentar de uma outra forma. Mas não buscamos aprender com aquela situação para não voltar ao mesmo problema. Para não voltar à mesma situação. A dificuldade vem, o problema vem. O que muitos de nós fazemos? Vamos a um e a outro e pedimos oração. Pastor, ora por mim. Claro, porque queremos nos livrar daquela situação quanto antes. Mas o que ocorre? O problema é que muitas pessoas estão sempre caindo no mesmo erro. Se essas pessoas forem analisar a trajetória de vida dela deste ano de 2012, ela vai ver que ela tropeçou na mesma pedra. Ela vai ver que ela enfrentou o mesmo, está enfrentando neste ano, o mesmo problema que ela enfrentou no ano passado. E por que ela está enfrentando o mesmo problema? Porque ela ainda não aprendeu. Ela não se abriu para aprender. E nós precisamos aprender para termos descanso, amados. Se você quer de fato vencer a situação e ter de fato descanso, você precisa se abrir para aprender o que o Senhor quer te ensinar. E o Senhor deseja ensinar você. O Senhor deseja conduzir os teus passos. Mas para aprendermos, precisamos ter um coração aberto. Se analisarmos a vida do Senhor Jesus, o ministério dele, claro que no ministério de Jesus nós vamos encontrar muitos sinais. Jesus operando muitos milagres, curando muitos enfermos, expulsando muitos demônios. Mas nós vamos ver também o Senhor Jesus a todo tempo ensinando o seu povo. Aqui mesmo em Mateus capítulo 11, no versículo 1, olha o que diz. No versículo 1, capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então a Bíblia diz que aconteceu, depois de ter dado instrução aos seus discípulos, ele partiu dali e começou a ensinar as pessoas. Deixa marcado esse texto. Abra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Vamos ver alguns textos que nos mostram isso. Marcos 4. O versículo 1, olha o que diz. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. O que Jesus estava fazendo? Ensinando. Olha o capítulo meia dúzia, Marcos meia dúzia. Jesus chega a Nazaré, juntamente com seus discípulos. Aí no versículo 2 do capítulo meia dúzia, diz assim: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ele estava ensinando. Ele sempre procurou, irmãos, nos ensinar. Em todo o tempo em que Jesus esteve aqui com seus discípulos, ele estava sempre procurando ensinar os seus discípulos o caminho, como lidar com a situação, como vencer a dificuldade. Vamos a um outro texto. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 13. É logo depois de Marcos. O versículo 10, Lucas 13, o versículo 10. Isso, amados. Chegou lá? O versículo 10, olha o que diz. E ensinava no sábado em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Pare por gentileza. Este caso é conhecido. Esta mulher, durante 18 anos, irmãos, ela viveu debaixo de um sofrimento. O interessante é que o Senhor até fala sobre ela, que ela era filha de Abraão. Em outras palavras, descendente de Abraão. E como tal, tinha direito à bênção de Deus. Mas Jesus fala aqui, respondendo aos fariseus, que Satanás manteve esta mulher presa há 18 anos. Mesmo sendo descendente de Abraão, tendo direito à bênção, durante 18 anos aquela mulher esteve presa, irmãos, por aquela enfermidade. E há muitas pessoas assim, apesar de terem se tornado filhos de Deus, mas por falta do ensinamento, por não ter aprendido como lidar com a situação, como vencer a situação, alguns permanecem presos. oprimidos pelo inimigo. E o Senhor Jesus, Ele te convida: vem a mim, eu vou te aliviar, e aprenda comigo. Se você quer descanso, você precisa aprender a lidar com essa situação, a vencer essa situação. Ao invés de fugir do problema, ao invés de ficar pedindo oração a um e a outro, chegue diante de Deus, coloque-se diante de Deus e fala: Senhor, me ensina como vencer essa situação. Nós precisamos aprender, e o Senhor quer nos ensinar. O desejo dEle é nos ensinar. Ele quer mostrar para você como vencer. A vontade de Deus é que seu povo aprenda, amém? Para ter descanso. Aprendendo, você vence. Há pessoas, irmãos, como aluno numa escola, que não passa de fase. Já viu aquele aluno que todo ano ele repete a mesma fase, todo ano? Mas por que que ele repete? Porque ele não aprendeu. Quando chega no momento da prova, ele é reprovado. Ele não sabe o que fazer. E sempre na mesma matéria. Há pessoas assim. O inimigo sempre atinge na mesma área, irmãos. Na mesma situação. É no casamento, ou na saúde, ou família, ou finanças. Mas é sempre a mesma situação. E por que que a situação se repete? Porque ela ainda não aprendeu. E ela precisa se achegar ao Senhor. Ela precisa abrir o coração e falar: Senhor, me ensina. Deus quer ensinar você a vencer. Deus quer ensinar você a lidar com essa situação e a vencer este inimigo. É aprendendo que você vai crescer espiritualmente. É aprendendo pela palavra de Deus que você vai ser levado por Ele a outro nível. Amém? Abre em Ezequiel no capítulo 47, por gentileza. Ezequiel 47. Chegou lá? Ezequiel 47. Procure aprender, querido. Peça para Ele te ensinar. Não fuja do problema, da dificuldade. Se coloque diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero aprender. Quantos que chegaram lá digam graças a Deus? No versículo 1, começando no versículo 1, diz assim: depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Pare, por favor. Vejam no exemplo do Ezequiel. O Senhor estava ensinando Ezequiel e levando a ele a outro nível de intimidade e comunhão com ele. O Ezequiel estava sendo ensinado pelo Senhor. O interessante dessa passagem é que a primeira coisa que o Senhor fez com Ezequiel para ensiná-lo foi fazer voltar-se para a entrada da casa. Não é isso que fala o versículo 1? Depois disto, me fez voltar à entrada da casa. Me fez voltar à porta da casa. A casa, nós sabemos que representa a presença do nosso Deus. E a porta? Quem é a porta, pessoal? Quem é a porta? Jesus. O Senhor fez com que ele se voltasse primeiro para a porta. Não há como aprendermos coisa alguma sem olhar para Jesus, sem ter o Senhor como nosso modelo, como nosso exemplo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. E por isso que temos de olhar para Ele. A primeira coisa que Ezequiel fez foi olhar para Ele. Depois este homem que o Ezequiel descreve, o tomou nas mãos e fez com que ele desse volta naquela casa. O versículo 2. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até para a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam mais águas desde a banda direita. Naquele momento o Senhor estava guiando Ezequiel. Para sermos ensinados, irmãos, precisamos colocar toda a nossa confiança nele e deixar que o Espírito Santo nos guie. Ele é o nosso professor. Nós não podemos ter outra fonte. Não podemos ser guiados por outro a não ser por ele. Se eu quero aprender, se eu quero alcançar o crescimento, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Deixar que ele guie os meus passos, que ele mostre o caminho. Se a dificuldade veio, se a luta veio, seja na área que for, eu preciso confiar no Espírito Santo, que ele vai me dirigir. Como havia dito antes, não tem esse negócio, não, vou dar um jeitinho, vou pedir a um e a outro. Não, Senhor, me guia, me ensina, me mostra como, me mostra o caminho. O homem o tomou nas mãos. O versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos artelhos. Ele diz, esse homem mediu 1000 côvados, como ele falou, e me fez passar por essas águas. Ele foi impelido por esse homem para passar por essas águas. Águas que davam nos artelhos. O que, que o Senhor estava querendo ensinar ao Ezequiel com aquelas águas? O Senhor estava querendo ensiná-lo a ser firme. Quando a Bíblia fala dos artelhos, fala de fundamentos, que falam sobre equilíbrio, de firmeza. Há muitas pessoas, irmãos, que ainda não têm o descanso, porque não aprenderam com o Senhor a ser firmes. Qualquer tipo de batalha, de luta, de dificuldade que se levanta, essas pessoas pensam em desistir. Não estão firmes. A Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas elas ainda não aprenderam a resistir. E para aprender, nós temos que olhar para ele e deixar que ele nos guie. Este homem o levou por águas que davam nos artelhos. Essas águas, irmãos, podem representar muitas coisas. Até situações adversas, de lutas que nós enfrentamos. Mas que nos ensinam a ser firmes na fé. Águas que dão nos artelhos, que faz de você uma rocha, que faz de você firme, inabalável, que ensina você a resistir às tentações e às obras do inimigo que se levantam contra você. E mais, depois que ele passou por essas águas, não é isso que diz o versículo 3? O versículo 4, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Águas que dão nos joelhos. Os joelhos fala de fundamentos, de firmeza também. Fala de mobilidade, flexibilidade. O Senhor, ele quer ensinar a você ser movido por ele. Guiado por ele. Não pela emoção. Não pela situação. Porque muitos de nós somos guiados e movidos pela situação. E muitos não são flexíveis. Ele quer ensinar você a ser flexível. A Bíblia dá um exemplo em Provérbios do ouro, que é levado ao fogo, é provado pelo fogo. Quando o ouro é levado ao fogo, ele é levado ao fogo para dois propósitos. Quais são? Primeiro, para ser purificado. Segundo, para que ele fique maleável, para que o Senhor possa dar a forma que ele quer àquele ouro. Assim também, irmãos, tem que ser o homem diante de Deus. Precisamos ter esse entendimento. O Senhor o fez passar por águas que davam nos joelhos. Aprenda a ser movido pelo Senhor, pelo Espírito dele, não pela emoção. Davi, quando ele se habilitou para enfrentar o gigante Golias, ele não foi pela emoção. Ele foi movido pelo Senhor. Amém? Quando ele foi questionado pelo profeta Natã acerca do seu erro, e ele se prostrou diante de Deus, porque ele aprendeu a ser flexível diante do Senhor. E é isso que ele quer nos ensinar. Ainda no versículo 4, ele diz assim: e mediu mais mil, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Os lombos falam, irmãos, de aliança com Deus, falam de fidelidade, de compromisso. Mas a verdade é que muitos de nós não chegamos a este nível ainda. Há muitos irmãos que ainda não conseguiram passar, irmãos, pelas águas que dão nos tornozelos. Eles não estão firmes. As lutas estão vindo, estão pensando em desistir. Outros se passaram por estas águas, não passaram pelas águas que dão nos joelhos. Nós precisamos, irmãos, aprender. E o Senhor deseja nos ensinar. Ele quer que você também tenha um compromisso. Ele quer ensinar a você a ter esse compromisso. Quando você chega a este nível, você já nem ora mais pela bênção, pedindo a bênção. Não que você não precise dela, mas é porque ela flui naturalmente na sua vida. As coisas acontecem naturalmente. As bênçãos vão surgindo naturalmente. Não é você que corre atrás das bênçãos. As bênçãos vêm e te alcançam. Mas você, neste nível, aprende a ter comunhão com Deus. Aprende a ter aliança, aprende a ser fiel a Ele. O versículo 5. E mediu mais mil. E era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. O versículo 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão, e sararão, e viverão tudo por onde quer que entrar este ribeiro. O versículo 12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Querido, é este nível que Deus quer te levar. Ele quer ensinar a você a ser uma bênção. Amém? Ele quer ensinar a você a conquistar. Ele quer levar você a um nível maior de conhecimento, de entendimento. Volta, por gentileza, para o Evangelho de Mateus, o capítulo 11. O versículo 28. Ele diz: vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você quer de fato alcançar descanso para a sua alma? De fato, você quer ter paz? Então você precisa aprender. Não fica triste com o que eu estou te falando, não é para ofender. Não seja preguiçoso. O escritor de Provérbios, ele diz que passou junto à vinha do preguiçoso. Ele viu que o muro estava quebrado, a superfície cheia de urtigas. O que ele viu, ele recebeu instrução, ele aprendeu com aquela situação. E o que ele aprendeu, ele descreveu dizendo: um pouco de sono, um pouco encruzando os braços para estar deitado. Ele diz: assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a sua necessidade como um homem armado. Não podemos ser preguiçosos espiritualmente falando. Procure aprender, querido. Talvez você esteja vivendo um momento difícil no casamento, na família, na saúde. E claro, a vontade daquele que está vivendo um problema, uma dificuldade, é se livrar quanto antes do mesmo. E muitos não querem nem saber como se livrar, não querem aprender como vencer aquela situação. Qual é a consequência disso? Que estão sempre voltando à mesma situação, repetindo o mesmo problema, caindo na mesma cilada, porque não aprenderam. Procure aprender. Procure aprender. O Senhor quer te ensinar. Nós precisamos aprender. Todo problema tem uma solução. E aprender com o Senhor é encontrar a solução deste problema. Quando você sabe, conhece, aprendeu, você não se desespera. E o Senhor quer te ensinar. Que nesta noite você possa se colocar diante dele com esse coração, como Davi. No Salmo 27, Davi disse no versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no teu templo. Ele queria aprender. Ele queria aprender. Nós precisamos também, querido, aprender. Amém?